Você é o refrão que não sai da minha cabeça. Olha o que eu me imaginei. Só eu e você juntinho viajei. Olhando pro mar, ouvindo o mar, ninguém. Olha o que eu me imaginei. Só eu e você juntinho viajei. Olhando pro mar, ouvindo o mar, ninguém. Se a vida é uma reta, o amor é uma curva. É braços abertos num banho de chuva. Ele é vermelho, sangue, o amor é selo, lambe. Quero, de trás pra frente é home, a gente é Nero. E taca fogo na cama, chama. Me odeia um dia e me ama uma semana. É quente, fode comigo, literalmente. Quero um abraço prolongado, feito feriado. Apertado como meus horários. Quero um abraço prolongado, feito feriado. Apertado como meus horários. Olha o que eu me imaginei. Só eu e você juntinho viajei. Olhando pro mar, ouvindo o mar, ninguém. Olha o que eu me imaginei. Só eu e você juntinho viajei. Olhando pro mar, ouvindo o mar, ninguém. Eu deixava o coração Viva Voz, ela no silencioso. Ela é zique, passa de flora pra fauna. Calma, me falou que o amor é a saliva da alma. Outdoor que grita pra cidade inteira, ou um recadinho colado na geladeira. Contigo sempre é horário de verão, e o sol fica até mais tarde no céu do meu coração. Se o mundo nasceu de uma explosão, nós também. Porque todo orgasmo é um Big Bang. Apertado como meus horários. Quero um abraço prolongado, feito feriado. Apertado como meus horários. Quero um abraço prolongado, feito feriado. Apertado como meus horários. Quero um abraço prolongado, feito feriado.